Antes que você perceba, veja tudo claramente. Onde que você esteja, estarei sempre presente. Eu serei água fria no seu banho sempre quente, no seu banho de chuveiro, a toalha, o sabonete, a sandália, o tapete feito pra você pisar, o perfume, o enfeite pra você usar. Eu serei o seu descanso, travesseiro e a cama, e também no telefone o amor que você chama. Serei em sua vida o seu tudo e o nada, a sombra e o sol da sua estrada. Mesmo que você não queira, nada vai me impedir, pois sem você eu nem sei existir. Serei em sua vida o seu tudo e o nada, a sombra e o sol da sua estrada. Mesmo que você não queira, nada vai me impedir, pois sem você eu nem sei existir. Antes que você perceba.